na real. Faz um tempo que eu não consigo mais aguentar eu não ter dito e corrido perigo da gente ter se envolvido. E na real, faz um tempo que eu não consigo mais aguentar eu não ter dito e corrido perigo da gente ter se envolvido. Eu vou morrer achando que você era minha, mas não era tanto quanto parecia. E as mensagens que você mandava na madrugada estão naquela rede social. Eu tentando fazer um jean com os beats, você achando que gastava tudo com as beats. Mas eu só tava no rolê, vodka de mais moleque, tocando os hits que lancei. E vou voltar pra casa pensando que cê tá certa e tudo tá errado. Ou talvez eu só esteja chapado, culpa das gramas que eu tinha apertado. E não sei o quanto eu terei que esperar para poder te ver. Novamente eu tô na mesma, novamente eu quero ficar fazendo beat essa madrugada toda. Joga a garrafa pra cá. O que realmente quer? O que você quer de mim? Não é suficiente. Nós, isto. Na real, faz um tempo que eu não consigo mais aguentar eu não ter dito e corrido perigo da gente ter se envolvido. E na real, faz um tempo que eu não consigo mais aguentar eu não ter dito e corrido perigo da gente ter se envolvido. Eu sei que eu não sou jovem que sempre sonhou. Eu sei que eu não sou jovem que sempre esperou. Na verdade eu não sou perfeito, mas a sua filha realmente eu amo. Talvez não goste da forma de eu me apresentar, ou é o simples fato de eu ser cantor. Na verdade eu não sou perfeito, mas a sua filha realmente eu quero. Se tu tá bem, tudo bem, tudo bem. Tenta disfarçar, mas não dá bem no seu olhar. E você sabe, eu tô falando a verdade. Não tem pra quem mentir nesse momento se eu não tava lá. As fofocas são as mesmas, eu só fui tomar minha brecha. Natural de toda sexta-feira. Quem tava lá viu, quem não viu mentiu. Só não pode acreditar nessas pessoas infantis. Eu acho que não consigo lidar. É só sexo. É só isso, não significa nada. Tá bom, mas eu não vou mentir pra você. Foi difícil, foi difícil. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem.